te conheci, senti algo diferente. No primeiro beijo, perdi o ar e não deu pra disfarçar. Em teus braços adormeci, foi onde eu me perdi. Me entreguei, sem pensar, o meu erro foi te amar. Você se foi e não pensou em nosso amor. Não deu valor. A noite tão só, vejo um novo dia amanhecer. E eu sem você, me diz onde está. Preciso te encontrar. Sem você não dá mais. Um diamante brilha o teu olhar. Menina, eu te amo. Menina, eu te amo. Menina, eu te amo. Um diamante brilha o teu olhar. Amor.